coragem invade o meu pensamento. Me dá um frio na barriga, me pega de jeito, me dizendo coisas que eu queria ouvir há tanto tempo. Morena, me pega no colo que eu viro criança. Me põe nessa dança, me trazendo só solução. Anima minha vida, vem cá ser minha presidente. Vem ser o futuro, vem ser a semente que cresce na terra do meu coração. Terreiro.